intolerância, miséria, violência, fome, doença, ganância, desemprego, egoísmo, trânsito, preconceito, mau humor, medo. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e o homem tenta se fazer à semelhança das imagens que cria, mas não cria, portanto, copia. Como é difícil construir-se sem tornar-se semelhança do que as imagens querem de nós. E como é necessário. Infelicidade, alienação, dissimulação, solidão. Eu.